Quem tem saudade do Sabotagem aí, diga oh! Quem tem saudade do Sabotagem aí, diga oh! Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, qualquer quebrada é quebrada em qualquer. E o lance aqui é respeitar para ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Esse é o lema em qualquer lugar que vá. Vamos que vamos. Esse é o lema. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Vamos que vamos. Esta é a vida de muitos em São Mateus. A falta de dinheiro naquela porra mantinha Deus. O seu único lema, casamento bem sucedido, mas financeiramente todo fudido, sem emprego, roubar que nada, e aí? Nessa vida não é me pegar. De manhã um bico aqui, e outro ali. É assim que vai levando sem desistir. Seus pivete, os dois criados na rua. Fazer o que? É o destino fudendo na cara dura. E o maior com apenas 15 anos, sem o pai perceber, já está se adiantando. É lei da periferia, ladrão, quem diria? Só muito se fudendo a cada dia. O menor segue os passos do irmão mais velho. Esconde o seu calibre no forro do teto. Eu não quero me foder, não quero ver nada botar em casa. Vou ver meu pai se fuder sozinho por nossa causa. Lamento de mãe que vê coisa chega. Diferentes em casa que os filhos faziam. Coitada, coitava. Medo de uma surra ou que houvesse conflitos em cada vez a lei era severa pelos pais. Nesse estilo de área, nesse estilo de vamos área que vamos periferia. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Lei da periferia, ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Vem que vem pobre e humilde. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Lei da periferia, ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu. Saudade do tempo, destino anoma, grande cilada, porra. Pra aquele homem é a morte de hora marcada. Contente ganhar o trocado com um sorriso estampado no rosto. Pra junto de Deus naquele dia ia deixar o morro considerado na área pela honestidade que tinha. Trabalhador e com problema é que bebia. Mas chegava junto em casa e problemas não dava. Mas sua hora estava bem perto, se aproximava. Deu dinheiro pra sua esposa e foi pro boteco da ira onde conversava. E uma dose de pica bebia. Descontraído não percebeu o carro encostar. Não viu nada, nem a própria morte. Sua mulher escuta os apecos e corre pra lá. Meu marido caído se desespera e começa a chorar. E a única frase por ela ouvida: joga ladrão. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Lei da periferia, ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Lei da periferia, ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde. Chegar o mais velho e ele não chora e fala bem alto. Fugido, eu não quero saber, vou buscar cada um desses indivíduos. Busca os safados, agora seu pai está vingado. A promessa que fora feita está cumprida. Agora é eu que tomo conta da minha família. No começo tentou seguir o exemplo do pai, mas o destino foi traiçoeiro e apunhalou por trás. Volta a vida que levava agora abertamente. Já é um ladrão bem sucedido. Infelizmente a polícia cresce os olhos, pois estão na sua cola. O pedágio por dia pra também não ir embora. Mas infelizmente é trombado em uma outra quebrada. Sem acerto foi derrubado com o rosto afundado na vala. Lei da periferia, ladrão, quem diria? Só muito se fudendo a cada dia. Mais um sofrimento pra aquela mulher. Primeiro é o marido, segundo é o filho. Vê o destino como é, pois essa é a vida de muitos lá em São Mateus. Pequeno, pobre, humilde. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Na periferia ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Na periferia ladrão, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde. Aquela sexta 13 foi pop pra mim. Primeira sexta-feira, 13 pop da minha existência. Foi o dia que me plantifiquei, me distancia das negligências. Deu um sistema esbranquiçado. Acordei cedo, disposto a ver o sol nascer. Já recebi a notícia dos que morreram e da lista dos que tinham pra morrer. E de ouvir essas ideias, estou empapuçado. Espancamento, estupro, drogas, assassinatos. Espero um dia acordar com as boas notícias. Sem violência, sem racismo, sem polícia, sem polícia. Seu vitiazinha chorando porque invadiram sua goma. Seu meu pivetado é gritando, eu não quero ir pra escola. Você vê a mulher brigando com o marido alcoólatra. Ah, é foda, vou dar um rolê, volto outra hora. Pra ver se a mente controla nesse tempo que rola. Parei numa banca para ler o jornal. Se deu mal, porque o destaque era uma chacina que espirrava sangue. No folha do notícia é foda. Esse modo de vida pra mim não dá. Não dá, não dá. Vou procurar lugar tranquilo pra raciocinar. Preciso cuidar da minha coroa agora. Vou abandonar o crime, entrar e iniciar uma vida nova. Vou começar a outra caminhada. Voltar às aulas, trabalhar antes que os ratos conquistem meu espaço, a bala. Antes que a minha coroa, vejo o meu corpo crivado de bala. Crivado de bala. Porque é esquina aí, ó. É assim que nós estamos se perdendo no dia a dia, infelizmente.